2 Prod 1, descendo para 020, autorizado, LSF Rei, reportará estabilizado. Do 32 ao alinhar, tem livre decolagem da 10, vento 160 graus, 05 nós. Passou 32, autorizar elemento de decolagem, está 10. Setup para o 6255, tirar de informação. Livre 6255. Setup, grato. Turno 962, oceano de edificação, desce ao nível de voo 070, via chegada Mari. Desce ao 070, via Mari, 962. 03, bom dia, informação para Pagão Sério, autorizado Serra Bravo Golf Lima, via PNVB 857 até MOU, nível 360. Circulagem na pista 10, curva direita, saída da Euleda Irune. Transponder 5560, controle Salvador 120.8. Autorizado com fonte 3260 para o Galeão, vai via PNVB 857 até Moussou. Decolando da 10, primeira curva direita da Euleda Irune, 5560-1208. Contrilhamento correto, assinamento 213, chame pronto, puxe acionamento. Chamado. O pastor 32, decolado ao 53, chame o controle de Salvador, 120.8. Muito obrigado, vai chamar o controle 208. Para. Solo Salvador, TAM 3895, postura em estacionamento no portão 2. 2, sai do coral. 895. Na decolagem, só manter nível 100, via saída coral. Gente, em acessão pro 100 na coral. Liga 32. Autoriza curvar a esquerda e rebloquear o aeródromo e afastar para coral para livrar a formação. O pastor 32, Ao cruzar 3.000, autorizado à esquerda para rebloqueio, que temos aeronave em aproximação. A última forma vai manter o perfil da saída então para essa 3.2, Coral. Gol 962, desvio à esquerda para 060 por 10 milhas. Tente copiar do 962 após ITAP. Após ITAP, 962. Controle Salvador, retorno 28 estabilizado no localizador. Retorno 28 completa a aproximação final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 895. Torre Salvador, Netuno 28, na final do procedimento ILS X-Ray, estabilizador, localizador, trem baixado e travado. Netuno 28, pista molhada, o vento 150 graus, 062 nós, livre pouso, na 10. 8, livre pouso. Final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, repostado. Para 2000, 1020, formará estabilizado, Xanair 6255. O controle copiou o pastor 32 para manter o perfil da saída da Coral? Positivo, o pastor 32. Se tiver condições também, se autorizar direto, direto Coral. Grato, direto Coral, pastor 32. Juliette Bravo Delta até 4.000 com ajuste no 020. 4.000 no 020, tá bom. Atingiu 70, 962. 962, desce para 2000, ajuste no 020. 2020, 962. 09. Autorizado acionamento, aguarde autorização de puxa no 790. táxi do TAN 3895, 214-214 a bordo, com fim 4 horas. TAN 3895, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, direi da via Índia, ponto de espera 2, 18-95, NH1020. O TAN 3895 autorizado, táxi até o ponto de espera via Índia, à direita, no ponto de espera 2-1895, 1029, TAN 3895, bom dia, senhor. Bom dia. Alô, 5606, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, com 5-5-6. Solo Salvador, muito bom dia, azul 4463, informação Papá. Gentileza, quando disponível, 180 Ilhéus. 1790, portão 04, autorizado, chame táxi. Estabilizado, Xaner 6255. 6255, completa final, chama torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, boa, 6255. Serra Bravo, Índia, Lima, via rota do plano, nível 180. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída coral, após coral, segue visual conforme rota. Transponder 5565, controle Salvador, 120.8. Autorizado conforme 80 Ilhéus, rota do plano, decola da 1-0, primeira curva direita, saída coral, coral Ilhéus. 5565, 1208 é o controle. Responder para 0271. 0271, azul 4463. Cotejamento correto, azul 4463, chame pronto para o estacionamento. Chamarei, obrigado. Boa noite, 790, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, KNH 1020. Bom dia, ponto espera torre 1-1-8-9-5, KNH 1020. Até 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil, senhor, tá ali da inscrição de pelo? Confirme? Está ali da inscrição vertical de pelo de 4 mil? Positivo, está cancelada a inscrição de altitude. Grato. Tá 3-2-1-0, informação papá. 3290, acima a identificação, desce ao nível de voo 060, via chegada Mari. Descida nível de voo 060, via chegada Mari, então 3290. Barulho 3 horas, confere. Confere. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Bate Uni, táxi a Índia, ponto de espera torre 18, desce 195, NH 1020. Bate a Índia, ponto de espera 10, 95, 1020, com 15. É 6255 no solo 04, direito 219. 219, 6255. 0732, confirme por quantas milhas irá com o final de desvio. Por mais 15 milhas, tá? 20 graus à direita. Fala Salvador, Chanel 6255, livrou na Eco. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 6255. Confirme a pro que pode manter à esquerda. Pode manter a 225 já. Gente, autorizando para 225, porque era 2732. Controle, Avenida 3000, para continuar a descida, o Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 2000 pés, livre LF, após estabilizado. 2000, vai apontar estabilizado, Bravo Delta. 932 estabilizado. Fono 962, completo final do procedimento LSX-3, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 8, 95, 962, graças. Torre Salvador, bom dia, 1962 na final, vai estar travado. 1962, bom dia, informa pista molhada, ajuste 1020, o vento é 190 graus, 079, através direito, livre pouso, 10. Ciente da pista, 1020, livre pouso, 1902. O TAM 3895, decolado 06, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. Controle Salvador 208, bom dia. O gol no 790, a previsão para sua decolagem mais 3 minutos. Temos duas aeronaves no ILS, já na separação mínima, ok? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda. Tá 3295, muito obrigado. Tango Juliette Bravo Delta estabilizado. Prima Diva de orelha. Juliette Bravo Delta, completo final do procedimento LSX-Way, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta estabilizado. Bravo Delta, continue na aproximação, pista no 0 molhada, o ajuste no 020, aguarde autorização de pouso. De Bravo Delta. 95, reporte por término de desvio. Vai informar, retornar na rota, tá 3295. Tá 32, 16, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 no 020. Salvador Azul, 476. 4076, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. Bom dia, 962, de Brasil. Bom dia, gol no 962, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette pro 07, 962. Viu, faz agora aqui, ó. Veja o álbum campo branco. Pé livre, pouso, 110. O vento 190 graus, 07 nós. Quem é que venta? Dado ILSX-Way da pista 10, reposta estabilizada. Pés autorizados, LF, pode estar autorizado, tem coisa no meio. 64 Papá confere, um minuto para cópia. Aí, boa. São 3290, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 4000 pés no 020, são 3290. Azul 4076, desça para o nível de voo 050. O TAN 3895 está reassumindo a prodileta. Sim, estão 3895. 790, após o tráfego na curta, alinhar e manter no zero. Sem me aprovo de viu o pastor 32. 240. Autorizado, desvio na Pro 240, pastor 32. 32, está curvando para direita. 64, copia? Pronto, copia, gol no 864. Aquilo 4-3. Boa noite, 64, autorizado, Serra Bravo, Mike, Oscar, via Lucas Luma, 7, sai conforme rota, nível 370. Decolagem na pista no 0, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Caju. Transponder 5574, controle Salvador 120, décima 8. Companhia, linha A, e manter no 0. Ali, manter no 0, bom, 5-6. Decola 1-0, curva esquerda, pista 1-0, curva esquerda. Buca, Jamo, Caju, controle 1208, transponder 5574, gol 1864. Gol 1864, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamara. Viu? Afirmativo, 3000. 3000 pés no 020, 3290. Gol no 790, decolado 13, controle, Salvador 1208. 208, cara. Controle, gol no 790. Gol no 790, contato radar na decolagem, via saída Pucca, suba pro nível de voo 370. Pucca 370, gol no 790. LF, 3216, completo final do procedimento LFX2, chame torre 118, decimal 95. 895, 3290. 3290, desça para 2000 pés, autorizado LFX2 da pista 10, reposta estabilizada. 2000 pés, reposta estabilizada LFX2 da 10, 3290. Decola da pista na 7, Lima Quilos Lom. Autorizado, Serra Novembro e Vitor Bravo, via rota do plano, nível 060. Decolagem pista na 7, curva direita, saída Coral. Transponder 5575, controle Salvador 120, décima 8. Saída Arbor, permanece curva direita, após Arbor, descer conforme rota. Poderia confirmar o PAB? Número 2262, 1 para estacionamento e decolagem, terminal na 020. Zona 556, decolado ao Zona 4, controle Salvador, 1208, boa viagem. 208, boa. Tá, meu voo 2067, informação papá. Zona 556, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. 360, via voo 1556. Fechando aí meu 2003, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera 2, 1, 1, 8, 10, 1, 9, 5, PNH 1, 0, 2, 0. Meu 2067, aguarde cópia, informação papá. Obrigada, Cristiano. Aguarda. Lima, Vitor Delta, boa tarde, número 2 para cópia, aguarde informação papá. 6356, Papá 4170 para o nosso lugar. Canar 6356, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 020. 050, chegada Mari, Canar 6356. Possibilidade de voar, TAP, escreve. Autorizado TAP, o Canar 6356. Obrigado, TAP. 3290, estabilizado, NL. 3290, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1118, decimal 95. Controle com 556, desvio pro sul por 10 milhas. Gente, no 556, livre de desvios, reporte por término de desvios. Botará retornando com 556. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizado em essa suíta, pista 10, reposta estabilizada. 2.000, reportada estabilizada, azul 4076. Lidari, à direita, 219, o solo. Eita, 219, boa. Foi, solador, 3290, baixar de checado. 3290, informa pista molhada, o ajuste no 020, aguarde autorização de pouso. 020, vai dar autorização de pouso, 3210. 120, decimal 1. 3296, bom dia, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Sou Charlie Hotel, chame na taxi com a PAP pro cruzamento da 17. Esse é o 12685, alterna 12545. Comandante, a primária é 1225. Primária 12685, secundária 12545. 12525 45. Na 10, o vento é 190 graus, 08 nós, través direito. Autorizado, pouso, turno 0, são 3290. Lúcio está na escuta da torre. Gol 2067. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Veslo 10, Piraí, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 50, 1-2, controle Salvador, 1-2-0, décima 8. 75, Vida Carabal. Zulu 10, Piraí, após conforme a roda do plano de voo. Decola da 10, curva direita, Dael Lida Motiva. Transponder 5012, controle saída no 208, é o gol 2067, autorizado Guarulhos. 2067, cotejamento correto, chame pronto, puxa, acionamento portão 10. Tomaremos, obrigado. São 3216, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 03. Gente, 3216, vai manter antes da Juliette, aguardando a liberação do gate. Papa Tango, Lima, Vitor Delta, pronto, cópia. Chané 6213, após a aeronave da TAN na curta, alinha e manter 10. Forme rota do plano, nível 360. Decolagem da pista 10, curva, corrigida, pista 17, curva direita, saída arbor, após voa posição elefa. Transponder 5550, controle Salvador 120, decimal 8. Voo 1556, após desvios, voe na proa de Tagel, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, após desvio da Tagel, voo 1556, né? Chané 6213, livre decolagem, 10, vento, 190 graus, 07 nós. Livre decolagem, 10, a Chané 6213. A torre para acionamento, 18, decimal 95, PNH 1020, Lima, Vitor Delta. O táxi Lima para ingresso no pátio 1, Vitor Chané Hotel. Vitor Charlie Hotel, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Tá mantendo. 3290, livrou. São 3290, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai chamando a Juliette, 3290. Puxa, acionamento portão 5, gol no 864. Gol no 864, portão 5, aguarde. Na escuta. Solo Salvador, azul 4463, 122 a bordo, 2h50, alterna Salvador, pronto para o táxi. Confirmando 122 a bordo. 076. Azul 4076, informo pista molhada. Autorizado pouso, pista 10, vento variável com 7 nós. Pista molhada, variável 7 nós, azul 4076. 3216, Juliette, portão 03. São 3290, segue na frente, portão 02. É companhia pro 02, 3290. Juliette, Bravo Delta, chame na saída do Pat 3. Desculpa, via saída da El pro nível de voo 360. Via da El 360, 6213. Aeronave na Lima, agora vai contornar o pátio 1, mantém a posição. LSX-Ray da pista 10, reporta estabilizada. Está 2000, está autorizado, LSX-Ray da 10, reportará estabilizado, chega na minha 3. Boa tarde, mantém o modo de espera. Vai manter o modo de espera 10, 446. Azul 4076, informe o chuva leve. Para o Oceaner 6213. Autorizado Leda, Oceaner 6213. 6213. Charlie Hotel autorizado até o pátio 3, chame ao estacionário. Autorizado até o pátio 3, ouvido ao Charlie Hotel. Gente, Juliette Bravo Delta, observando o Vitor Jardim Hotel, autorizado ingresso do Pátio 1, chame na Taxi Lima. É 4, 2 minutos para o bus. Escuta a 64 da Gol. Eu solicito autorização a Serpena Vitória da Conquista. Vitor Charlie Hotel, Papa Tango Vitor Charlie Hotel, aguarde cópia. Formação Papa. Ah, sim, mas tem a Papa aguardando conta. 1864 da Golfo pode acionar na posição enquanto aguarda o push. Bravo Delta, confio em posição. Ah, ok, visão. 1864, autorizado. Puxe e acionamento, chame táxi. Para táxi, 1864. Solo Salvador, muito boa. Bom dia, aliás, boa tarde, o Azul 4076, livrou. Boa tarde, Azul 4076, Alfa, Juliette, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, chamando antes da Juliette, 4076. Autorizado a decolar, pistola zero. Pistola dono zero, 4463. Serra Bravo, Quebec, Vitor, via rota do plano, nível 100. Decolagem pista 100, curva à direita, saída arbora após voa elefa. Transponder 5002, controle 120.8. Afirma que voa centena autorizado para via Bravo, Quebec, Vitor. Decola da 17, corrige da 10 com corpo à direita, boa elefa e o transponder 5002, o controle 1208. Vitor Charlie Hotel, cotejamento correto, chame pronto para acionamento e táxi. A Zé está pronto para o acionamento, Charlie Hotel. Livre acionar, chame pronto táxi. Boa tarde. Quatro 4463, decolado 2-7, controle 1-2-0-2-8. 2-0-8, bom trabalho, Azul 4-4-6-3. Azul 4076, observando push-pang da Gol, ingresso Juliette, portão 09. Gente, após o Gol, ingresso Juliette, portão 09. Tá 180, azul 4463. Calificador, Oceania 356. Oceania 356, complete final do procedimento LSX-3, chame torre 118.95. 118.95, comendo. Afirmativo, 118.95. 295, ó. CNR 6213, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Confirmado 251, caso negativo, 33. Secundária 13325. 251, caso negativo, 3325, obrigado. 30. 254, copio 360. Via. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Juliette, via Brasilu 44, conforme rota, nível 360. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Transponder 5006, controle Salvador, no 20.8. Portará visual, Oxana 6356. 5006-1208-6250. Autorizado na Serra Bravo, Romeu Juliette. Serra Bravo, Romeu Juliette. Cotejamento correto, chame pronto para estacionamento, Oxana 6254. Isso do táxi, gol 1864, 1.50 a bordo, 2:20, alternamos, Salvador. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, de táxi Índia, ponto de espera Torre 1895, KNH 1020. Gente, ajuste o altímetro 1020, prossegue reto e depois direita na Índia, 1895, gol 1864. Salvador, bom dia, gol 1864, ponto espera pronto. 1864, bom dia, autorizado a olhar e manter a pista no zero. A Lima vem 1864, tá, gol. 356, solas 32, direita 12 no decimal 9. 1129, já na minha 3. Boa tarde, Oxané, 6356, táxi aprovado via Alfa, Juliette remota 104. Vou manter a high speed na descida, ok? Muito bom, boa tarde, 3204. 3204, a sua identificação desse mantém a nível de voo 050. Está fazendo desvio de formação, você? Apenas, desvio, aqui na prova 0453204, então é 50 mil. Gente, estou seguindo a descida até o nível 050. A sua velocidade indicada no momento? 270, acho. E redução para 250? 250, 3204. Tem que ligar no 020. Tá saindo da parte 3 a princípio, pode passar de 2-2, ataque direto, prosseguir via parte 1, ataque 3-2, até o ponto de espera. Quando lá, 1895, no 021, no ajuste. Só confirmando, tá com 04 a bordo, Victor Charlie Hotel. 04 a bordo, copiado, ajuste 1 no 020. No 020, ajuste, Victor Charlie Hotel. 08, 1864, gol, Grato. Lima, Zito Delta, autorizado, tá? Reporte no ataque 8, papá. Ajuste no 020. Controle, bom dia. Gol 1864. Controle de Salvador, bom dia. Gol 1864. Mas bom dia. Sem identificação desse, mantenha. Corrige. Suba e mantenha. Nível de voo 370 via saída PUC. Identificou. Nível 370 PUC. Gol 1864. Controle de Salvador, azul 4463, está atingindo 180. Ah, 4463, sempre Recife autoriza, nível final 220. Sube e mantenha 220. Obrigado, 220, azul 4463. Boa tarde, o Papa Papa Lima Mike Mike. 3804, prossiga. É, tem condição de voar Duna, o 3804 autoriza? Negativo. O senhor está seguindo o traço, sua posição 12 horas, 17 milhas, num Papa Alfa Tango 4, 44. Não dá tempo do senhor ultrapassar o traço e chegar na frente dele. Mantém o perfil da descida. Se o senhor já livrou a formação, voa na proa de Itapi. Itapi. Ah, pode ir, Itapi dá, tranquilo. Obrigado, 3804. O Vitor Charlie Hotel, autorizado alinhar e decolar, pistão na zero, vento variável 119. Azul 4463, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, no bom voo. Recife 125, no bom trabalho, 4463. Siga. É, solicitou o nível 2. 60 para São Paulo Marte. Sim, está aqui do comandante. O senhor desce com a máxima que eu puder empregar. Muito grato. Ah, não, ok, está mantendo aqui. Vamos retomar só o 0, você cola piso 97, a curva direita. Sai da árvore, leva via piso 21. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5512. É, pode confirmar se precisa. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Autorizou o 270 após o colégio do meio esquerdo, da pistão 97, da Arbor, Elefa. O controle de Salvador 298, 1208, correção, e o transponder 5512. A curva direita, após a decolagem, poderia confirmar pessoas a bordo? É, curva direita, estamos com 02 ao POB. Parece na minha frente, decolagem, temos torre 118, décimo 95, ajuste no 020. Gente, vai chamar torre 118, 95, 1020, é o ajuste. Muito obrigado. Fala, eu vou 2067, pushback, acionamento no 10. 2067, autorizado, chamo para um táxi. Thank you. Tango Lima, Vitor Delta, decolado às 39, chama o controle 120, decimal 8. 208 chamará o Lima, Vitor Delta. Tango Vitor, Charlie Hotel, vento variável com 1-1 nós, autorizado a decolar, pistão na 0. Decolar, pistão na 0, Vitor Charlie Hotel. A DASA mantém nível de voo 360. Autorizaria direto MOPSU, Lima Vitor Delta? Autorizado direto Alepa. Direto Alepa, grátis, senhor. Boa noite, 64. Uno 864, né, Sudá? Estamos em centro Recife, frequência 126.85, bom voo. 2685, grato, Uno 864. Colocou 2067 para o táxi, seu V187, autonomia 4 horas e 15, alterna Galeão. 2067, sou autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, com a espera pistola 0, chama em Torre Salvador e 118.95, hoje seu altímetro na 020. Lise táxi, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, Torre 1895, ajustado no 0270, gol 2067. Paulo Salvador, Chanel 6254, pushback no 4. Chanel 6224, após a passagem do Boeing da Rua, retaguarda está autorizado. Pushback, estacionamento, semana pronto para o táxi. Após o gol, está autorizado, chamar a táxi, 6254. Tá, 3804, confirmando a velocidade da aeronave à frente nossa. 205 de ground. O senhor está autorizado a descida até 4.000 pés, 3804, ajuste de altímetro no 020, mantém ainda para o editado. E a velocidade, a mínima limpa, se eu puder manter, já me ajuda. Muito graças. É, já estamos reduzindo aqui já. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 2067, ponto de espera, dá 10, pronto. Voo 2067, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 14 nós. Livre alinhar e decolar, dá 10, gol 2067. Voo 3804, cumprir a restrição em etapa de altitude ou pode descer direto 4000? Pode descer direto 4000, o 3804 está livre de restrições de altitude. Ajuste permanece 1020, deve manter 3000 pés agora. 3000 pés com 1020, 3804, obrigado. 5015. 3283, autorizado Brasília, nível de voo 360, falando a pista 1053, saída árvore elétrica, transponder 5015, controle 20, 1208, a frequência do do controle de sistema pronto para tiver funcionamento. 208, gente, baixou. Chame-se do Recife, 1260, alterno 1288, com voo. 260288, graças ao bom trabalho. Papa, Papa Lima, Mike, Mike, autorizado o táxi, reporte no taxiway, Papa, ajuste no 020. Sentado a restrição de altitude. Autorizado subida para o nível de voo 100, vindo ao hotel. Controle Salvador, bom dia, voo 2067, na saída da EL, Leda Motiva, passando agora 2010. Voo 2067, bom dia. Bom dia, ainda não almocei. Contato radar, tudo mantém a nível de voo 360, via subida da EL. 360, via subida da EL, voo 2067. Lima, Mike, Mike, por gentileza, faça um cheque, rádio muito chato. Como recebe agora, senhorita? Agora alto e claro, Lima, Mike, Mike, autorizado, ingresso, reporte, NL, pronto, cabeceiro no 7. Sente, ingresso, reporta pronto, Lima, Mike, Mike. Solo 6264. Você não está autorizado, táxi, via Índia, ponto 0, pistola 0, chame Tony 11895, existe na 020. Via Índia, ponto de espera 1895, 6254. E para uma hora, 13 milhas, rumo oeste, passando 4.500 pés em subida, é um pat 4. Vente, 304. Patango Lima, Quilo Zulu, autorizado táxi, reporte na, no ponto de espera da Papá, ajuste no 020. Vitor Eco Vitor, autorizado sinal do ILS X-Ray para pista no zero, reposto no curso localizador. Vai botar localizador estabilizado, Vitor Eco Vitor. Vitor Eco Vitor, Vitor, retração para interceptar o curso localizador, cuja direita para o 070, reposto estabilizado. Direita 070, estabilizado, Vitor Eco Vitor, Vitor Eco. A 3804, que se mantenha 2.000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para pista no zero, reporte no curso localizador. 2.000, autorizará no curso 3804. O Lima, Mike, Mike, alinhado e pronto. Lima, Mike, Mike, autorizado a decolar pista 17, vento variável 12 nós. Jet, Lima, Mike, Mike. Papatango Lima, Kilo Zulu, com o número 2, mantenha a ponte de espera. Kilo Zulu, copiou? Com o número 2, mantenha o ponto de espera. Salvador, Xané 6254, ponto de espera pronto. Puxa, né?